Cana sobe, coração aflito. Ana chora, seu sonho implora. Na dor, seu clamor é infinito. Coração quebrantado, com lágrimas a fluir, derrama sua alma e começa a sentir. Ó Senhor dos exércitos, atenta a minha voz. Na aflição eu clamo e espero em teus braços. Dá-me um filho, ó Pai, prometo entregar para sempre ao Senhor. Eu vou consagrar. Ele a observa, confunde seu pranto. Até quando embriagada estará? Ana responde com fé no encanto. Sou mulher atribulada, ouve meu clamor. Senhor, traz paz. E ao ouvir sua súplica, ele diz: vai em paz, o Deus de Israel te ouça. Teu desejo ele traz. Exércitos, atenta a minha voz. Na aflição eu clamo e espero em teus braços. Dá-me um filho, ó Pai, prometo entregar para sempre ao Senhor. Eu o vou consagrar. O Senhor se lembrou da dor que eu carreguei. Ana concebeu e um milagre aconteceu. Samuel, meu presente, Deus ouviu meu clamor. E agora eu entrego em gratidão ao Senhor. Ó Senhor dos exércitos, atenta a minha voz. Na aflição eu clamo e espero em teus braços. Dá-me um filho, ó Pai, prometo entregar para sempre ao Senhor. Eu vou consagrar. Agradece ao Senhor por sua intervenção. Samuel, meu amado, um presente de amor ao Senhor eu entrego com todo o meu fervor.